Na magia de suas cordas, a viola convida os pássaros a dividirem com ela os encantos e os sentimentos mais puros do homem do campo, tornando-se parte da obra-prima divina, a natureza. Água da Bica, verdes campos, cheiro de poeira, casa de caboclo, transporte de boiada, são bons e velhos tempos que nos faz sentir saudade. Agora na Difusora, vamos embarcar em uma viagem ao passado. Até às 7 da manhã, o melhor da música sertaneja. Comunicando, Fernando Agon. Alô, minha gente, bom dia para você ligado na programação mais gostosa do seu rádio, programação Difusora de Assis, a Rádio 10 da cidade. Alcançamos, hein? Hoje já é quarta-feira, 15 de dezembro, 2021, é primavera brasileira. Primavera que já tá praticamente se despedindo também, vem aí o verão, né? Eita nós, quer saber quando começa o verão? É só você ouvir a programação da Família Brasileira a partir das 8 da manhã, que eu vou falar para você, tá bom? Ó, hoje teremos sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora. A probabilidade de chuva para hoje é de 90%. Tá previsto 15 milímetros. O sol nasceu para todos 5:31 e vai se pôr às 19:02. Hoje previsão de chuva, hein? Lembrando que a previsão não é precisão. 6:11, bom dia. Ó, só modão, hein? Daqui a pouquinho estou de volta. O maravilhoso mundo da música volta já. 6:14. Sabe qual é a melhor alternativa para fazer o seu dinheiro render um mundo melhor e ainda muitos prêmios para você? O Sicredi. Show de prêmios Sicredi. Ser Sicredi rende um mundo melhor e um show de prêmios para você. Adquira produtos e serviços da sua instituição financeira preferida, o Sicredi, e concorra a mais de 1 milhão em prêmios. Show de prêmios Sicredi, a sua instituição financeira completa. Confira o regulamento em www.sicredi.com.br/promoções. Muito bom dia, no oferecimento aqui da Drogaria Farmacem, que é 100% qualidade. Na Farmácia Farmacem você encontra farmácia popular, atendimento, né, especial para você, afinal de contas você merece aquele atendimento naquela hora que você precisa daquele medicamento, né? Olha, tem farmácia popular, tem medicamentos genéricos com descontos incríveis. E olha só, minha gente, fica na Avenida Pascoal Santia 600, fica aberto de segunda a sábado, das 7:30 da manhã às 7:30 da noite. Domingos e feriados, a nossa Drogaria Farmacem fica aberta das 8:00 da manhã ao meio-dia. Vale ressaltar que todos os feriados e todos os domingos sempre abertos esperando por você, tá bom? Das 8:00 da manhã ao meio-dia. Meu amigo, minha amiga, quer andar cheiroso, quer andar cheirosa? Passe na Drogaria Farmacem e compre os produtos Rinode. No caso, perfume masculino e feminino. Você sabe, né? O Rodrigão parcela pra você no cartão de crédito os perfumes Rinode. O preço à vista em 4 vezes nos cartões de crédito. É sensacional, não é? Drogaria Farmacem, Avenida Pascoal Santia 600, ao lado do antigo supermercado França. Televendas, televendas, anote aí. 3322-7879, 3322-7879. Fica na Avenida Pascoal Santia 600, ao lado do antigo supermercado França. Drogaria Farmacem informa a hora certa. Confira aí. 6:16. Natal conectado, Rádio Difusora de Assis e Assis City. Promoção imperdível, você não pode perder. Serão mais de 20 prêmios para você participar e poder ganhar. Fique conectado, não percam. Apoio Bertoncini 565, seja livre para usar e abusar. Moda feminino, masculino e kids. Floriano Peixoto 631, Assis. Biodrogas, Drogaria Glória, Avenida Glória número 11 e Avenida Rui Barbosa 649, Assis. IG Piscinas, a sua piscina, com atendimento para Assis e toda a região. Informações pelo fone 3321-8852, Assis. Carvão IP, é bom. Seu churrasco fica mais prático com Carvão IP. Informações 18-3322-8211, Assis. Lune, maior variedade de doces de toda a nossa região. 2 endereços, Avenida Dom Antônio 361 e Avenida 9 de Julho 373. Rede de Supermercado Martins. Aqui é mais fácil comprar. Rede de Supermercado Martins, em Assis, Cândido Mota e Platina. Monkey Car Veículos. Sempre trabalhamos com os melhores bancos e taxas do mercado. Rua Barão do Rio Branco, 645. Telefone 18-99782-4007, Assis. Autocapas Cristo Rei. Loja de peças automotivas, tapeçaria e acessórios. Rua Tibiriçá, 151. Telefone 3322-6155, Assis. Natal Conectado, Rádio Difusora de Assis e Assis City. A Unimac trabalha com duas linhas de baterias, a Performance e a Strongbox, que oferecem qualidade, resistência e durabilidade. As baterias são desenvolvidas com componentes de alta qualidade, projetadas para oferecer ao cliente mais uma facilidade e conveniência, com aplicações para todos os tipos de picapes, vans e veículos de médio e grande porte, máquinas agrícolas, de construção, florestal e equipamentos de jardinagem. Para mais informações, ligue 18-3302-1010 ou 98129-7425. Aproveite! A gente acorda sonhando e dorme para despertar, porque quando o dia começa, a gente se move. As ruas falam mais sobre a gente do que a gente sobre elas. Quem elas revelam? Descendentes de indígenas, africanos, europeus, árabes, asiáticos, navegantes, tropeiros, caboclos, mamelucos, caipiras. A gente é tudo. Brasil real, interior profundo. Em pleno movimento, que é pra caber aqui o futuro de todo mundo. Trabalhador, estudante, profissional da saúde, agricultor, professor, artista, comunicador, empreendedor, comerciante. A diversidade impulsiona a gente a ir cada vez mais distante. E agora, em retomada. O horizonte é amplo e a gente se move para ocupá-lo. A cada passo dado, as fronteiras da cidade se alargam. Uma cidade viva, de ruas ocupadas, o retorno da alegria, do senso de comunidade e, em desenvolvimento, um novo projeto de sociedade. Assis, agora, é cidade em movimento. 24 graus. 10 mil watts de potência. Difusora.